Panorama Agrícola para 14 de outubro de 2013, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de segunda-feira de lua crescente, 14 de outubro. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: não há sábado sem sol, nem noiva sem lençol. No Panorama Agrícola de hoje, você confere Educação do Campo, aberta a inscrição para o vestibular da UFSC. Água para o campo, conheça projeto para a construção de cisternas. E no mercado agrícola você fica com informações sobre a carne de frango. Dica do dia. Na dica de hoje, lembre-se, estamos no Outubro Rosa. Você, mulher agricultora, procure uma unidade de saúde para fazer exames preventivos, em especial de prevenção ao câncer de mama. É hora das notícias. O Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural aprovou a implantação do programa Água para o Campo, com investimentos de R$ 57 milhões de reais para financiar a construção de 1.864 cisternas e a aquisição de 162 distribuidores de adubo líquido. O programa Água para o Campo vai ser operacionalizado pela Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, com recursos do BNDES. As cisternas vão ter capacidade de 500 mil litros, com estruturas para coleta, armazenagem e uso da água da chuva no campo, no consumo e na higiene humana e animal. Para se beneficiar do programa, o produtor rural vai precisar de um projeto técnico, que pode ser feito pela EPAGRE. A ação vai beneficiar famílias rurais que trabalham também com suinocultura e avicultura. O valor do financiamento para cisternas pode ser pago em 5 parcelas anuais sem adição de juros. Caso o agricultor opte por pagar o total do financiamento no primeiro ano, vai receber 50% de desconto. O Conselho de Desenvolvimento Rural aprovou ainda mudanças na resolução do programa Armazenar, com o objetivo de prover para Santa Catarina novas unidades de armazenamento da produção agrícola. A Universidade Federal de Santa Catarina está divulgando o vestibular do curso de licenciatura em Educação do Campo. São 60 vagas para o ingresso no primeiro semestre de 2014. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de outubro, exclusivamente pela internet. No site www.educacaodocampo2014.ufsc.br. As provas vão ser realizadas em Caçador, Campos Novos e Curitibanos no dia 10 de novembro. O curso é oferecido na modalidade presencial, alternando atividades no campus da UFSC em Trindade, no bairro Trindade, em Florianópolis, e vivências e estágios em comunidades e escolas de Caçador, Campos Novos, Correia Pinto, Curitibanos, Fraiburgo, São José do Cerrito e Videira. Informações adicionais sobre o curso de licenciatura em Educação do Campo você pode obter pelo telefone 48-3721-2250. Informações do mercado agrícola. No mercado agrícola desta segunda-feira, recebemos novamente René Dorff, analista de mercado da EPAGRE CEPA. O assunto de hoje, carne de frango. René, como os insumos como soja e milho impactam no preço final do frango e até mesmo nas vendas? A grande questão é o seguinte: como o nosso sistema de produção ele é intensivo, em Santa Catarina, nós temos uma demanda bastante acentuada por dois insumos básicos. Um é a energia, que é produzida pelo milho, que é fornecida pelo milho, e a proteína fornecida pela soja. Santa Catarina, pela sua característica produtiva, não tem condições de suprir a sua demanda interna nem de um e nem de outro produto. Então, eles são todos importados de estados vizinhos ou de países vizinhos, como o Paraguai. Então, nessa condição, houve esses eventos extremos climáticos que abatem na produção de commodities ao redor do mundo, tanto nos Estados Unidos como na Austrália ou na região da China, que é um grande produtor mundial, de milho principalmente, afeta o preço do grão no cenário internacional. Quando afeta o preço do grão no cenário internacional, automaticamente ele acaba se refletindo aqui também. Então, quando dá um problema climático nos Estados Unidos, que é um importante player no mercado de commodities, isso se reflete no Brasil, aumentando a oferta pelo valor pago pela tonelada, normalmente, e isso impacta diretamente no custo de produção das aves no estado. Assim, afeta o produtor rural, quando ele é independente, porque aí ele é o demandante da ração dele, ou ele afeta especialmente as pequenas agroindústrias que não têm uma condição de fluxo de caixa suficiente para arcar com os custos de aquisição instantâneos no aumento da produção, no aumento do custo de aquisição desse produto, tanto especialmente no Paraná, que é o maior produtor de milho brasileiro, ou Mato Grosso. Então, associado ainda à questão de preço internacional que influencia no custo de produção local, nós ainda temos a questão de logística, né? Nós não temos uma condição logística de transporte facilitado desses insumos da região produtora, centro-oeste, para a região de maior demanda, que é o oeste de Santa Catarina. Bem, René, esses insumos soja e milho no ano passado estiveram com preços elevados. Este ano o preço já está um pouco mais baixo. Exatamente. Ano passado, por conta do alto preço, houve uma transformação bastante acentuada no cenário das agroindústrias de frango catarinense, né? E algumas do Paraná também, que adquirem produção em Santa Catarina. Este ano, com a retração do preço das commodities, especialmente milho e também um pouco soja, essa estabilização e redução, inclusive, ela vem beneficiar o produtor e as agroindústrias no sentido de poderem contar e continuar a oferecer um produto adequado à demanda brasileira, tanto a demanda interna, o Brasil é um grande consumidor de frango, e quanto a demanda externa, que pressiona o Brasil como exportador, importante exportador, para manter os preços dentro de um cenário de equilíbrio para a oferta nos seus mercados internos também. Santa Catarina, René, continua sendo o primeiro estado exportador de carne de frango? Apesar de contar ainda, continuar com a mesma área, 1% da área brasileira, Santa Catarina continua sendo o maior exportador brasileiro de carne de frango, com mais de 1 milhão de toneladas. E isso significa que nós temos ainda, a região sul brasileira ela exporta 72% da produção brasileira, e a Santa Catarina participa nesse conjunto com 28,3% das exportações brasileiras de carne de frango no mundo todo. Então, frango ainda é o nosso grande negócio. Correto. Nesse mercado do frango, o Brasil está bem situado também, até em função desses números aí de Santa Catarina, correto? Correto. Santa Catarina continua com uma concentração, ele tem avançado tecnologicamente com a concentração da produção. Então, nós temos a concentração da produção diminuindo o volume de produtores, a quantidade de produtores que nós tínhamos há cerca de 5, 10 anos atrás, concentrando a produção em ambientes maiores. Então, temos mais aves, temos plantéis muito maiores, e isso confere você poder otimizar capital, recursos, mão de obra e estimular, então, nesse ambiente controlado, uma maior produtividade, inclusive. Então, nesse cenário, Santa Catarina continua promissor na produção de proteína animal advinda do setor aves. Perfeito. Conversamos com o René Dorff, analista de mercado da Ipagre Cepa, aqui no Panorama Agrícola. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.